fale assim. Desse jeito você pode me machucar. Me guardei pra você, quem me olha te vê. Essa cara zangada te deixa mudada, me faz tanto mal. Meu amor, eu sou assim. Se quiser, meu amor, tem que ser do meu jeito. Você tem que entender que o melhor pra nós dois é buscarmos a fonte da pura essência do nosso prazer. Pra que lutar contra a correnteza que leva esse amor a momentos tão lindos? Pra que deixar que moinhos de vento carreguem pra sempre a nossa paixão? Pra que plantar a semente do mal num amor tão bonito? Não procure apagar tudo que foi escrito. Pelo Deus que abençoa a nossa união. Amor é o laço da nossa ternura, que a gente se dá, se mistura, deita e rola na cama e no chão. Pra que magoar um amor tão sagrado? Perdoar é pecado, abre a porta do céu.